detalhes de etapas, resumo de tudo. Bom conteúdo. Detalhes de etapas, resumo de tudo. Alma da posto ao mundo, mundo, suposto em nada, nada. Traz amargo no vazio, enfraquece a alma, alma. Ação que não existe, amor que deu mancada. Sentimento não retribuído, é nada. Palavras mascaradas, a fala da boca pra fora. Conquistar suas baratas não valem de nada. Etapas são etapas. A marca registrada vale a caminhada. A gente tropeça, capota, segue em frente. Coração batendo em meio ao presente. Aroma de vida belo, mistério mágico. Cada cabeça é um mundo, não brigue inutilmente com galho. Exclamações, fazer sentido as informações. Ações que diferencia de multidões. Em altos, em baixos, ganhado, perdido. O coração marcado, sentimento vivido. A timidez do homem se torna covardia quando não lutam no seu dia a dia. Vejo total desgosto, sorriso falso no rosto. Seres humanos que preferem o mundo tosco. Viajo no raga, viajo no raga. Ideias são passadas, etapas por etapas. Raiz é Brasil, inspiração Bob Jamaica. Não vou mentir.